esse papo furado aí, Gustavo? Eu não tenho papo furado não, Mel. Não vem com essa não. Nem vem com ele pra cima de mim, viu? Lá vem você de novo encher o saco com esse seu papo furado. Vê se cai fora daqui. Eu já conheço esse teu papinho furado, esse teu jeito descarado. Vê se para de insistir. Não quero mais, meu amor. Você não vai me enrolar com suas juras de amor. Brincou com meu coração. Agora você pede meu perdão. Você só quis me iludir, sempre mentindo pra mim. A sua chance acabou. Agora eu já tenho outro amor. Vive sempre me seguindo em qualquer canto que eu vá. Já tenho outro em seu lugar. Dia e noite, noite e dia, não tem hora pra parar. Desculpa, carrapato, vai grudar em outro lugar. Não deu valor? Já era, bebê. Aqui é Mel Pinheiro e Gustavo Mendes, a dupla dinâmica do brega. Lá vem você de novo encher o saco com esse seu papo furado. Vê se cai fora daqui. Eu já conheço esse teu papinho furado, esse teu jeito descarado. Vê se para. Não deixa, não. Não quero mais, meu amor. Você não vai com suas juras de amor. Brincou com meu coração. Agora você pede o meu perdão. Você só quis me iludir, sempre mentindo pra mim. A sua chance acabou. Agora eu já tenho me seguindo em qualquer canto que eu vá. Se liga, meu amor, já tenho outro em seu lugar. Dia e noite, noite e dia, não tem hora pra parar. Desgruda carrapato, vai grudar em outro lugar. Vive sempre me seguindo em qualquer canto que eu vá. Se liga, meu amor, já tenho outro em seu lugar. Dia e noite, noite e dia, não tem hora pra parar. Não tem hora não. E vai grudar em outro lugar. Linda demais, Lani Desce, a dona da coreografia. Olha o Vini aí também fazendo. Esse é o balé da dupla dinâmica do Brega.